BNS para o Max Ravô. Autorizado, reporte estabilizado no localizador, 2016. Vai, reporte estabilizado, Max Ravô. Na 755, desça e mantenha 4.000 pés, tráfego 12 horas 4 milhas, mantendo 3.000, é um Charlie 402. Ok, vai descer até 4.000, com 16, gol na 755. Juliette Bravo Delta, tráfego à sua direita 3 horas 3 milhas, cruzando 50 em descida com rumo sudoeste, é um 737. Mike Serra Golf. Passado, desça e mantenha 2.000 pés, está fazendo o localizador livre LS 16. Passe para o Gol 755. Gol no 755, autorizado ILS, desça e mantenha 2.000 pés, 1-0 no meio, ajuste. 2.000 no 0 no meio, obrigado, Gol 755. dúvida aqui, Butantan 5660, informação turística, acima da, abaixo da gente, desculpa aqui, qual que é essa ilha aqui, qual que é a ilha não, e ponto turístico aqui abaixo da gente, eu sei que todo São Paulo está aqui inteiro. São Paulo está à sua direita e à esquerda está Cairu. Boa São Paulo à minha direita? Afirmativo, está passando agora no vertical. Ah, tá. Então aqui que é Morro de São Paulo e qualquer outra, é Cairu? Cairu fica à sua esquerda aí na 10 horas. Ah, tá ok. Muito obrigado. E 5 desce para 2000 na via Maré 26. Desce até 5, ok. Ótimo, 395, a frequência está sendo sobremodulada pelo centro Brasil, desce até 5, ok. Ótimo. Visual 3560. 3560. Continua descida para 2000 pés. Continua para 2000 pés, está livre de TAP então. Está livre. Estabilizou, 5446 visual. 46 chama agora a torre 118-95. 18-95, 46. Okay. Comando, Passaredo 231. Autorização 180 barreira. Bravo Delta agora se encontra a 52 milhas noroeste de Salvador. O serviço está encerrado por Salvador. Chama o Centro Recife e solicite ao mesmo. 126.85, alterna 12545. Slash Bravo Delta. Estabilizou o 3560. 3560, uma torre 118, 118, no 395, desce para 2000. 16, autorizado, LF. Ou no 319. Entendeu, desce para 2016, autorizado, LF. Estou no zero. Vou no 395. Alto, quilo para 3, 324, 4. 4, 4, 6. Polo Salvador, o voo 9037 para feedback de acionamento, portão 8. Ataque Feb 5729, 148 da borda, pelo menos 23 horas de Chaterno Barulho. Do ILS com ajuste 1016, 62 a 1. Autoridade ILS, GD 62, mudo zero. A sua identificação, lista 4 mil pés, vigilância e ajuste de altímetro no zero no meio. São Salvador, o Gol no 399, se tiver acionamento, posição onde? WebJet 5856, no portão 5, solicita o pushback acionamento. Aguardo, WebJet 5856. Solo Salvador, o trip 5627 para pushback acionamento. Afirmo, parte 3. Ciente. Para o táxi, o voo 977, está com 156 a bordo, 3,45 de autonomia, pegando as minas. Azul 4206, sem identificação, decimal nível 050, vigilância, chegada à maré. Chama torre 1 no 8 decimal 9, bom pulso. 8072. A previsão para o posicionamento do 399? Autorizado, 399 Champa. Solo, boa tarde, bom 395, vibrando a pista. Alfa, mantenha essa Juliette, bom 395. Trip 5627 para o táxi, 65 a bordo, 3,40, alterna Recife. Seus 5627. Controle, objeto 5729, boa tarde. Boa tarde, contato radar na decolagem, só 360, saída da Web 5729. 5729, pode voar linha da direto, senhor Dael? Não, negativo, mantém o perfil da subida, 5729. Mantém. 49, 5 horas, alterna Brasília. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, a porta, 2 horas e 50, alterna porta, Fortaleza, pronto para o táxi. 3217, chame Recife, 125, décima 1, no bom voo. 25 anos, até logo, obrigado. Solo, 35627. Chega. Autoriza o táxi até o próximo, ali, ao final do pátio 3. Segundo 399.